que mais nada será como era antes. Mas quero oportunidades, eu quero chances, um recomeço para as novas caminhadas. E o que já se quebrou pra sempre existirá as marcas. Me diz como virar as páginas mal lidas, como apagar as histórias mal resolvidas, como conseguir lidar com todas as despedidas. A vida em fase de eternas idas e vindas. Chega de simpatia, falta empatia, olhar pro próximo como se fosse da própria família. Já ajudei muita gente que pouco merecia, já me enganei quando tava cego e não percebia. E nunca prejudiquei de quem ninguém nessa correria, que a partilha vida de sentimento com poesia. Poucos amigos, é por eles que eu morreria, por mim, por todos vocês que eu estudo todo dia. Imagine a sua história e acredite firme nela. A paciência corre, mas você alcança e persevera. Os tempos são difíceis, mas nunca perca a esperança. E se as portas se fecharem, queime a casa toda se a justiça acontecer. Então abra sua boca, não abra os olhos, só pra olhar dentro do seu guarda-roupa. Vista sua mente de ideias pra mudar o planeta, pra parar com o genocídio do pobre da pele preta. Que se faz, aqui se paga, porque pilantra é pilantra. Colhe o fruto do suco da semente que cê planta. O que você desejar vai pensar no que vai receber. E se não correr, ninguém vai atrás disso por você. Às vezes confiar demais vai fazer você perder, mas quando se levantar vai entender o porquê. É integridade, diga que ama do fundo do seu coração, até que acredite que é verdade. E essa verdade é tão visceral, meu tempo já não cabe nesse espaço sideral. Botei os pés no chão, sente o litoral, castelo de areia e o vento sopra no sentido literal. Tão longe o telefone, sem sinal de área, sem sinal de casa, sem sinal vital de áurea. Ninguém liga mais pra nada, até que a conexão caia. Todos pulam do barco e só tu deságua, naufrago na praia. Eu sei que é foda, cabra, dividi quarto e sala com meus fantasmas e traumas. Quase peguei na arma, entreguei minha carne pro karma. Nada me acalma, eu sinto falta de algo a mais que palmas, só com meu corpo e não alma. Traído por quem amava, ninguém sustenta a farsa. A cara passa, a cara pulsa, em cada face a vasta culpa. A cada passo uma catapulta, a cada frase a base pulsa. O hype é só montanha russa e o like é sua roleta russa. Depressão em outfits, tanto ego mata o rap. Me excluíram dos seus feats, porque eu era muito fat. Hoje nego seus convites, porque eu quero mais que cash. Céu já não é o limite, pra quimera do Nordeste. O dom da palavra é o trunfo e foi dado a um cabra sem estudo. Por não ter nada tinha tudo pra mudar meu submundo. Vence meus distúrbios, em contrafluxo, não me formei, me tornei músico. Quebrei o crepúsculo. Meus íntimos viraram vítimas de um final trágico. Artistas viraram estatística de um esquema tático. Político tem química com esses jovens do tráfico. Fiz mágica em lírica, flow rápido, corta o tráfego. Se entregar no que faço é fácil, só que eu sou difícil, é fato. Paredes têm ouvidos fartos pra impedir de abrir o teto. Quero todo e não só um quarto. Confio demais no meu trato. Transformei o sonho abstrato em algo palpável e concreto. Coligações expressivas, linhas divinas. Um nível acima da platina em cada rima. Sinapse, caí que obra-prima trouxe autoestima. Grato por sua vida, até sua última batida vou chegar ao ápice.